sobrevivendo no cotidiano violento, me esquivando como posso a todo momento. Eu quero sim a paz perto de mim, meu. Cada dia que se passa eu agradeço a Deus por me iluminar, por onde eu andar, e na vereda da justiça ele me guiar. Eu tô de boa, me recuso a morrer. Existem dois caminhos, eu escolhi viver. Na quebrada os parceiros tão foda, e na porra do crack muitos deles se afogam. Dou um toque, mas vou fazer o quê? E de braços cruzados vejo tudo acontecer. Já usei, sim, mas me livrei. E nessa vida doida na estrada eu parei. Sobrevivi, e hoje estou aqui dando papo e você nem quer me ouvir. O barato é louco, irmão, pensa nisso. A droga é a morte e o rap é compromisso. Num rolê, meu, não dá pra crer. Os irmãos alienados caminhando pra morrer. Fazer o quê? Não pagar pra ver. A sociedade risonha quer somente nos fuder. Pra viver, ó só, é só querer. Não cai no jogo deles não, sou mais você. Apaga a fumaça do cachimbo agora. Pensa nos irmãos que já foram embora. Olha pra trás, saca tua mãe, mané. Ela reza a noite inteira pra tu ficar de pé. É a lágrima que desce no rosto dela. Um sentimento de amor no rosto revela. O demônio te persegue, pois ela vê. O sonho dela é que visse o seu filho vencer. É o terror, ela sente muita dor. Porque no jogo da vida o seu filho é perdedor. Sobrevivi, irmão, sobreviva. O barato é louco, é foda essa vida. Sobrevivendo, eu sigo o cotidiano. Cê olha pra trás, vou caminhando. Sobrevivi, irmão, sobreviva. O barato é louco, é foda essa vida. Sobrevivendo, eu sigo o cotidiano. Cê olha pra trás, vou caminhando. Vou vivendo essa vida louca com tanta hipocrisia. Que Deus nos ilumine a cada dia. Firme e forte, nós vamos seguindo escutando o rap que é o nosso hino. Caminhando na estrada da vida, se afastando das paradas erradas que não é a nossa cara. Estou lado a lado, junto e misturado com o Pão Black, RJ e Insano tá formado. O gratificado, junto pra somar e multiplicar. Agora só Jesus que pode nos parar. E assim nós vamos caminhando com a mente positiva. E o Senhor no comando, esse é o nosso cotidiano. Chegados morreram, chegaram se drogando. Essa merda do crack não estão com nada. Só faz afundar os irmãos da quebrada, causando a destruição das famílias. Senhora, toma conta de sua cria. Se você achar besteira no que eu estou falando, então ligue a TV e vê o que tá passando. Mas que coincidência que estava escutando. Agora está vendo jovens no mundo do vício morrendo. É fácil entrar, difícil é sair. Bato palma pra quem conseguir. Não estou duvidando de sua capacidade. Pare e pense e vê que é verdade. Irmão, diga não à morte. Isso é a vida e vive e sobreviva. Sobrevivi, irmão, sobreviva. O barato é louco, é foda essa vida. Sobrevivendo, eu sigo o cotidiano. Cê olha pra trás, vou caminhando. Sobrevivi, irmão, sobreviva. O barato é louco, é foda essa vida. Sobrevivendo, eu sigo o cotidiano. Cê olha pra trás, vou caminhando. Vivendo nessa vida, viver um bom combate e não compartilhar com a porra do crack. O câncer que surgiu tenta acabar o mundo, laçando os sangue bons, tornando os moribundo. Brigar com a consciência e ver se sai dessa. Mudar o teu futuro, mudar ele às pressas. Aqui eu não estou pra criticar ninguém, que a gente é tudo humano e nós erra também. O meu conceito é de humildade e respeito, vivendo a realidade aqui dentro do gueto. Sou mais um preto, vivo direito. Tenho conceito e debato preconceito. Descendente dos negros que saíram guerreando, subiram a colina e montaram um quilombo. Anos depois veio a abolição. Foi quando a Isabel amou a um negrão, e assim libertando os pretos da escravidão. Sobrevivi, irmão, sobreviva. O barato é louco, é foda essa vida. Sobrevivendo, eu sigo o cotidiano. Cê olha pra trás, vou caminhando. Sobrevivi, irmão, sobreviva. O barato é louco, é foda essa vida. Sobrevivendo, eu sigo o cotidiano. Cê olha pra trás.